agora é pra valer. CD Resumo do Melody. Totalmente o melhor pra você ouvir. Resumo do Melody. Acesse o site www.resumodomelody.com.br. Alguém pra amar. site www.resumodomelody.com.br. Você olhou pra mim, logo eu percebi que querias. mensagens. Resumo do Melody, botando pra cima. Foi por você que eu me apaixonei. Perdidamente enlouquecida, você me deixou. Eu não consigo me controlar. Diga sabe. Desculpa, eu te amar.

Sua festa é um sucesso! Com Resumo Melody! Aqui só toca sucesso! Vida inteira queria amar alguém que me desse. deixar jamais. Resumo do Melody, retomando os melhores melodies do momento. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu, me deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Se preciso de você, como é que vou viver assim? Com você longe de mim, dói demais, dói demais. Saber que você não me quer mais, dói demais, dói demais. Saber que você não me quer mais. Graça, conversar não adianta mais. Eu vejo no seu olhar. Eu pensei que fosse capaz um dia de me deixar. Me diz agora o que vou fazer. Se preciso de você, como é que vou viver assim? Com você longe de mim, dói demais, dói demais. Saber que você não me quer mais, dói demais, dói demais. Saber que você não me quer mais.

te amar, só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar. Manda a R15 disparando sucesso. www.resumodomelody.com.br. Trio das aparelhagens. Produção e mixagens. Resumo do Melody. Botando pra cima. Me ame quando eu menos merecer.